ciúme desta gaita velha. Se alguém lhe pega sem saber tocar, gaita e cavalo, violão e china, nunca se empresta quando é do andar. Gaita e cavalo, violão e china, nunca se empresta quando é do andar. Eu nasci com a sina de gaiteiro, vivo tocando o meu destino quis. Quando me abraço nesta gaita velha, eu sinto o mundo muito mais feliz. Quando me abraço nesta gaita velha, eu sinto o mundo muito mais feliz. Sinto ciúme desta gaita velha, se alguém me pega sem saber tocar. Gaita e cavalo, violão e china, nunca se empresta quando é do andar. Gaita e cavalo, violão e china, nunca se empresta quando é do andar. Me criei tocando nesta gaita, desde guri entrava em alvoroço. E hoje velho de cabelos brancos, tocando nela até me sinto moço. E hoje velho de cabelos brancos, tocando nela até me sinto moço. Sinto ciúme desta gaita velha, se alguém me pega sem saber tocar. Gaita e cavalo, violão e china, nunca se empresta quando é do andar. Gaita e cavalo, violão e china, nunca se empresta quando é do andar. Ciúme desta gaita velha, se alguém me pega sem saber tocar. Gaita e cavalo, violão e china, nunca se empresta quando é do andar. Gaita e cavalo, violão e china, nunca se empresta quando é do andar. Por isso deixe eu seguir tocando nesta gaita velha pelo mundo afora. Trago alegria chegando com ela, deixo tristeza quando vou embora. Trago alegria chegando com ela, deixo tristeza quando vou embora. Sinto ciúme desta gaita velha, se alguém me pega sem saber tocar. Vai ter cavalo, violão e china, nunca se empresta quando é do andar. Vai ter cavalo, violão e china, nunca se empresta quando é do andar. Quando eu morrer não sei onde nem quando, não quero choro nem lamento e grito. Só quero o som da minha gaita velha, pra viajar feliz no infinito. Só quero o som da minha gaita velha, pra viajar feliz no infinito. Sinto ciúme desta gaita velha, se alguém me pega sem saber tocar. Gaita e cavalo, violão e china, nunca se empresta quando é do andar. Gaita e cavalo, violão e china, nunca se empresta quando é do andar. Gaita e cavalo, violão e china, nunca se empresta quando é do andar. Gaita e cavalo, violão e china, nunca se empresta quando é do andar. Gaita e cavalo, violão e china, nunca se empresta quando é do andar. Gaita e cavalo, violão e china, nunca se empresta quando é do andar. Gaita e cavalo, violão e china, nunca se empresta quando é do andar. Gaita e cavalo, violão e china, nunca se empresta quando é do andar. Gaita e cavalo, violão e china.